83, autoridade direta em Itap. Voo no 648, autorizado. Desça para 2000 pés, ajusta no 012, autorizada a final dessa, posso habilitar. Salvador com 1333, Transportec com 169 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Galeão. Gol no 333, táxi via Pátio Indy Alfa até o Ponte Esperadão no 0, Ponte Espera Torre em 1, 18 decimal 95, o ajuste 10 no 2, agora move. Gente autorizado via Pátio Indy Alfa até o Ponte Esperadão no 0, quando lá 29. Bom, 1012, obrigado. Boa tarde, bom sucesso. Oficina, meu filho. Solo. Solo, 3729 da presente, minha 329. 219. Solo Salvador, Oficina, 6300. Oxané 6326, táxi lento via Alfa, vai aguardar para início, para ingresso no pátio principal antes da Juliette, ok? Ok, táxi lento via Alfa para o pátio 6326. O gol no 333, poderia repetir a informação? Tipo, uma fase para ela ter com o carro, a gente não consegue deixar o táxi. Sente, contactamos. Tá 1-0. Ajuste Salvador 1012. Grato, Lulu. É que podemos conseguir. Confirmo, Juliette 01, agilizando na medida do possível. Opa, mais que agilizado. Posição 1. Também autorizado até o pai de autoridade. Salo Salvador, Gol no 333. Gol no 333, prossigo. Não estou entendendo, o caminhãozinho do Palomino está na nossa frente, não consegue iniciar o táxi. Gente, a mesma vai realizar o follow-me da aeronave até através do meia dúzia devido a obras na remota, ok? Vai realizar o follow-me até através do meia dúzia e após o meia dúzia o senhor prossegue o táxi até o ponto de espera da 190. Tá, pode iniciar então? Afirmo, seguindo a viatura. O passageiro 2230, prossiga. Senhorita, por gentileza, estamos na posição 5, no, estivemos com o Juraninha técnico. Permanece a nossa saída da autorização do Ismael? 2230, o plano já encontra-se vencido. É um estimado para início do pushback e acionamento, eu irei coordenar com o centro. Por gentileza, senhorita, mais 5 minutos. Gente, vou contactar o mesmo, ok? Só um instante. Obrigado. 6, contato radar 69 milhas sudoeste do VO de Salvador. Vou na proa de mar para a chegada da mar e reporte no ponto de descida. Massari 7. Oceana E63, 15, Xang Centro Recife, na frequência 1251, alterne 13325. 251. 13325, 6305. Umba 26, desça para o nível de voo 050. Salvador, boa tarde, 333.0 para 333, autorizado alinhar, decolar pistolo 0, vento 100 graus, 16 nós, 333, gol. Vento autorizado alinhar, decolar, dono 0, gol 333. Paulo, por isso bem que acionamento 01 no Oceano 61 no... Firmando, foi o Oceano 61 no 42 chamando, pushback acionamento 03. Correto. Livre acionar, reporta táxi, Oceano 61 no 42. Boa tarde, eu sou 3154, tem informação ótima, 160 para 150 da série. TAM 3154, aciona identificação, autorizar a chega da Mari, desça para o nível de voo 060, da presente voo ITAP. Ok, direto de ITAP, descendo para o 060, TAM 3154. Umba 83, desça para 2000 pés, ajusta no 012, autorizada final LS, após estabilizar. Quanto outro povo autorizado, pista 10, vento 90 graus com 18 nós. Viva, povo. 333, passa 1900 para o 360 da EL. Gol 1333, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. A da EL, até o 360, gol 1333. Só um instante, cópia, prepara a saída da EL e da bridge aguardando. Da EL. Controle, autoriza a bridge da presente para o gol no 333? Gol 1333, aguarde coordenação. Sim. Controle, o hotel Oscar Zulu está no controle, pode chamar. Hotel Oscar Zulu, ciente, frequência livre. Zulu, Zulu. Salvador, good evening. Confirming. Good afternoon. Airport 252. Post information traffic level 240 down to 170. Brasília, Fox 2526, Scorch Identity, descent flight level 070, clear. Mari, arrival, fly direct, ETAP position. Mari, arrival, fly now, ETAP 070, fly. Zulu, November, prossiga. Via 4 anos, solos 4-6, libera a direita via Eco, chama solo 219. 219, tá ligado? Tá. Ah. Boa tarde, eu sou o 648, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, táxi 6 Juliette, para ingresso. Questão, o Xené 6142, autorizado ali, né, com a título 0, 90 graus, 18 nó. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Zulu, nomeia e sai conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5143 no transponto. Autorizado 340 para Campinas, vou falar de certo. Zulu na meia. Controle 19.8, agora é 1.43. Azul 4065. Azul 4065, correto. Portão 2, chama pronto, pushback, sanamento. Camarão, azul 4065. Sangoé, Cozulo Novembro, informe. Confirma o transporte de enfermo? Saiu 2230, parte 3, livre acionar, reporta ataque. Reportada, obrigado. Chegou no 012, descendo para 3. No tempo. Brasília Force 2526, 724,000, Fitco and 810121. Down to 4000, 1012 to 526. Sobre Salvador, na frequência 198.95. 198.95, vai chamar. Salvador, Xené 6142. Xené 6142, contato radar, decolagem. Saída da EL, nível 350. Da EL, manda saída. Xené 6142, corrigindo, saída pura, nível 350. Salvador, boa tarde, é o Trip 5240, quem quiser falar com o Oscar? Trip 5240, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, reduz a velocidade para 230 nós. 060 com 230 nós, Trip 5240. São 3154, informe indicada. A indicada está mantendo 2109, tá vendo? Gente. Brasília Source 526, Reduce Speed 2210 knots. Brasília Source 2526, control. Reducing 210 knots, 2526. 1333, chame centro Recife, ano 251, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 3325, voo 133. Brazilian Force 2526, reduce speed to 200 knots, traffic 12 o'clock, 6 mile, same bound, crossing 4,000 feet to 3,000 feet, Alpha 320. Roger, have one ticket, reduce to 200. Atenção, Brazilian Force 3154, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado 2000, para 3154. MTA 3154, pode descer 2000? Autorizado, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado e ajuste permanente. Afirmativa, vou reportar estabilizado no esquisa, no X-ray, tá certo, não se culpa. Papatango Eco, Zulu November, desça para 1500 pés, ajuste no 0, no 2. Brazilian Force 2526, send to 2000 feet, coordinate 1012. Down to 2000, 1012, 2526. Meia, desça para 3000 pés, ajuste no 02. 126, descendo 3000 pés, ajuste no 02. Brazilian Force 2526, reduce to 170 knots. Reduce 170 to 5. Zona 54, complete, final do procedimento LS X-ray, pista no zero, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Eu achei o completo X-ray, chama Torre 118, 95, tá? 3154, obrigado. Nada. Brazilian Force 2526 clears ILS X-ray runway 10, report established. ILS 10, will report established. Viu hotel, pode imitar na escuta até o corte, autorizado táxi. Para 4000 pés, ajuste na 0 no 2. 4000 pés, com ajuste no 0 no 2, 35240.

3154. Confirmo. Sim, ainda não postou o plano no sistema. Poderia confirmar o horário do plano? 1735, somente a saída prevista para a Ilhéus. Qual seria o nível? 220. Saída da El Leda e após direto Ilhéus. Obrigado. Eco Zulu Novembro, chame Torre Salvador em 11895. Novembro é final no 730, reporte na curta, checar o trem. Falta na curta do 730, Novembro. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, tem informação ótica, eu vou na sua de Mari. Azul 4462, autorizado, chega da Mari, desça para 3, meu país sem restrições, ajuste no 012. Desça 3000, com 1012 no ajuste, chega da Mari, 4462. Trip 5240, reduzir velocidade para 1909. 1909, reduzindo, trip 5240. A gente retorna para o vídeo por meios próprios. 00126. Só confirmando, declara emergente. Negativo. Vou só solicitar que o gatão vai rebocar a gente na posição, ok? Gente, vou contactar o Fernando, só um instante. Fernando, 1245. 1245, é 1942. 1025, 2000 na escuta, Torre. Good afternoon, first to 526, final approach, LS, X-ray 1810, overhead simple. 3154, solo 59, direito 219. 219, é. Ok, Brazilian Fortune 526, for information, there is a traffic approaching runway 17, transporting 6 people. Continue approach, check landing gear, wind is 090 degrees, 159. 090 degrees, 159 knots, continuing approach to 526. Exo November, baixou e travou? Sim. Visto no 7, livre pouso 90 com 15. Vou autorizar 90. Azul 4462, reduza para 2509. 2509 já está mantendo, 4462. Sente. Passagem 2230 já avista a equipe para o retorno, confirma. Negativo, senhorita, ainda não. Sim, já contactamos a Infraero, a mesma já solicitou o apoio para o reboque até o retorno, só um instante, ok? Reporta visual já com o mesmo iniciando. Por gentileza, obrigado. Enter. Bom dia, 35241, informação Oscar, quando possível autorização de para da conta. Trip 5241, no ciente o número para a cópia. Prepare a sair da árvore aguardando. Zero controle. Aracaju em 120 decimal 3. 154 Juliette 05 ao portão. Juliette para o 05 está 31154, obrigado. Salvador em 118 decimal 95. 1, 2, 6, 1, 2, 1, 8, decimal 95, certo? Tudo, Salvador, é o Roma 2, meio estabilizado no localizador. Direto do novembro, solo 02, direita, liberar frequência livre. Externo, baixar travado. 2 meses, estou na marca do externo, foi abaixado e travado já. Brasília, posto 526, on the ground 02. Are you able for speed up the taxi to leave runway 10 via intact session VIP apron? Yes, we can. 180 degrees, expect back the taxi, come leaving runway 10. Call you back, leaving 10 via back. Desautorizado, descida para 2000 pés, ajuste permanente. 4462, 3000 pés? 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000 com 1012, 4462. Outra P5240 recebeu a aeronave que te esquece no momento. Ciência. 4462, reduza para 2309. 90 com 3, aguarde liberação para pouso. 126 na sinal do localizador, aguarde a liberação para pouso. 430, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor após posição Elefa, após Elefa conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8, aciona 5101 no transponder. Tango Golf, correto, entendido já acionado, aguarda apenas para o início do táxi devido à aeronave da Trip, ok? No pátio 3. Na minha escuta, aguardando para início do táxi. Fazer pouso autorizado, 100 graus, 1-12 nós, 1-12 no ativo. 1-12-6, passou o marcador externo, pouso autorizado, grato. Só um instante, por gentileza. Realizou, 35240. Identificar pela esquina, chame torre em 118, decimal 95. 1895, vai chamar 35240. Azul 4462, reduza para 1709. 170-4462. Torre Salvador, boa tarde, 35240. 5240, boa tarde. Do tráfego, é o número 2 para o pouso. O tráfego precede um bandeirante da Força Aérea Brasileira com uma sinal aproximada de 2,5 milhas. Continue com a liberação. Sente, 35240, estamos reduzido o flap, mas estamos fazendo o possível. Visual, é, tem o tráfego de casa também, 5240. O transponder é o 0125, controle em 1 no 9.8. Quanto é? Correto, Michael Delta com o POB? 02 no POB, chame a torre em 1895 para acionamento táxi decolagem, altímetro 1012, bom dia. Delta, boa tarde. Bate 4, acionamento autorizado, reporte início de táxi. Alô, Salvador, é o 3241. Se possível, solicitar acionar um dos motores na posição mais lenta para o conhecimento acionado aqui por passageiros que estão sendo o nosso ATU. É o TRIP 5241, não é isso? ATU 5241. Ok, TRIP. Está autorizado o acionamento já na posição? Está pronto para cópia? ATU no pronto, quadro. O TRIP 5241, autorizado para conquista, nível 200, rota direto. Decola da cabeceira 1 no... 1-0, com curva à direita, subida Arbor, após direto conquista. O transponder é 5166, o controle 1-9.8. Conteja. Sempre autorizado no vento, uma forma rápida do plano, direto. Recola da 10, curva à direita na Arbor, 5166, após boa conquista, o transponder 5166, e 9-8, controle 5-2-4-1. Autorizado no vento. Rumba 2000 no solo 08, esquerda, parte militar, na escuta até o poste cruzado. Está na posição mais a leste aí do parte 3, esse é o próximo, é o último portão, o mais longe do terminal de passageiros, é isso? Via aquilo, tem uma aeronave da Passaredo com um problema aí na taxiway dentro do parte 3, você tem condição de taxiar via aquilo, segurança? Livre estacionamento, chame para o táxi. Ok, então tá livre o táxi, aí a retaguarda do Passaredo vai chamar na taxiway quilo para ingresso na Alfa, ok? 90 com 15, 5240. Rumba 18, acione a esfera da área e desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste na 012. Fox Tango Golf, ingresse via Alfa, chamete da Juliette. Utilizado, 4462. Azul 4462, Torre Salvador 11895. 1895, obrigado. Nada. Faz o 4065 para o CAC. 1-1-3 a bordo, 4 horas e 40. Alternamos o Galeão. Perdão, copiei 1-6-2 a bordo, confirma? Ainda não, é 1-1-3. Ok, 1-1-3. Ali o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895, o altímetro 1012. Tenha uma boa tarde, o Azul 4065. Tive táxi no ponto de espera da 1018, Azul 4065. Pista no zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 14 nós. Tive pouso na 10, Azul 4462. 3 do pátio 3, atento a aeronave da passarela sendo rebocada no pátio. Gente, a Alfa aqui, local no pátio 3, posição 3, 35 do pátio 3. Passarela 2230 na escuta do solo. É só para informar e coordenar com a equipe de solo, tem uma aeronave da Trip que vai ingressar no pátio lá pelo ataque Sui Kilo, vai estacionar no portão 3, ok? Os senhores vão para o portão 4, não é isso? Ok, gente, então o senhor vai para o 05, apenas para informar, então o Trip vai para o 03. 04, 05. Contorne essa ilha à sua esquerda e após Índia Alfa, no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa tarde. O Fox Tango. Boa tarde, autorizado chegada bom, que desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste na 02. Fala, 35240, o balizador está chamando na posição 2, confere? Com o Delta, Embraer da Azul cruzou o eixo no 765, quando ponto livre de decolagem, tentando a posição esteira, 100 graus, 3 doses, com o Delta. Segue aí o balizador, ok? Ok, estamos seguindo o balizador, muito obrigado. Ciente, Passaredo, bom dia, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Fernando, né? 3 no 4, igual no 64 para 150, informação ótima. 462, fala 14, direita via Eco 219. 219 via Eco 4462. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, livre na Eco. Azul 4462. Boa tarde, táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para 03, 4462. O Trip 5241 na escuta do solo? 5241 está na escuta. Chame quando pronto para o push, ok? Tem, estou amarelo. Tango está pronta? Aliás, Matheus, Fox Tango, Golf. Papapá, Mike, Eco Delta, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Reporte para 20 milhas fora, Mike, Eco Delta. Controle, autoriza o Mike, Eco Delta, corredor a cheque, 500 pés até o farol da barra. Autorizado, Mike, Eco Delta. Delta. 4465, teclado Zuno 5, controle 1, 9 de sua outra viagem. 198, obrigado. Do 4065, contato radar, perfil da EL, nível 340. Estante para cópia, subida da EL. Da EL, lida em Nelson, subida, ok? Da EL, lida. Salve, Salvador, boa tarde, é o Chanel 6321. O Chanel 6321, boa tarde. Vários estante cópia, o número 2 para cópia Brasília, nível de voo 320, já autorizado, subida Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, aguardando mais 320. Chanel 314 para o localizador, curva à direita, proa 050. Strot Tango Golf, informação de tráfego à esquerda, paralelo ao eixo 1028. Com esquilo decolando, vai decolar, vai curvar à esquerda com proa norte. Não interfere na sua decolagem, 100 graus, 15 nós, 1012, livre decolagem. Fox Tango. Do Polo 06, já deixando o eixo da 10 livre. Já comprou a do destino. Camaçari, confere? Informativo, parte da Cetrel. Então Camaçari é aqui no litoral norte, não é no... Lá no... ao norte não, né? Informativo, no través da área proibida, sem invadir a área proibida, a gente vai pousar no pátio da Cetrel. Tá distante aí, 13 milhas. Então, se a gente der parada ao Zuno 8, apresente, chama o controle 198 até a volta, 06. 06. Controle, o Guardião 06. Salvador, boa tarde, Santa 3192, cliente da ótica. Xanem 314, desça para o nível 080. 080, 314. Gol no 396, desça para o 090. 090, gol no 396. São 3192, autorizado, chega da Mari, desça para uma centena. Autorizada a Mari, desce para uma centena, São 3192. 3192, reduza para 230 mais. Reduzindo, 230 mais, São 3192. Controle em 119, decimal 8, cotas. Siga. Está na outra vez de buraquinhos, vai prosseguir para pouso em Camaçari, ciente da área proibida. Tá na magnética 046, já comprou do destino. Vai de estado. Vai de 06, informe chamado para pouso. Mais 6 minutos. Gente. Proa 100 por 10 milhas, depois Boa Mar, está autorizado. Gente. Autorizado manter 2509, tá 3192. 159, está 3192. Controle, boa tarde, Papa Tango Fox, Tango Golf. Papa Tango Fox, Trocha, Tango Golf, boa tarde, saída Arbor, nível 430. Saída Arbor, nível 430, Fox, Tango Golf. 7. Decola da cabeceira 10, subida Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita. Transponder é o 5406. E o controle opera em 119, decimal 8, cotejo. Autorizado Brasília, nível 320, via partida 17, Arbor, Elefa, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5406, controle 198, 6321. 6321, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 612. Camará 6321. Guardando cópia, chinelo 6327. 6327 para Ilhéus, aguarde um instante para a cópia, subida da EL. Ótimo, 7. Controle, o Fox Tango solicita a proa de Elefa, se possível. Autorizado Elefa, Fox Trot Tango. Vai voar Elefa, obrigado, Tango. Gol no 396, desça para 080. 0080, Gol no 396. Tantra 0192, desce para o 090. 090, Tantra 0192. Se mantém 070, canal 63 no 4. Canal 63 no 4, ciente, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reforça estabilizada, ajuste no 092. 2.000 pés, ajustado no 092, livre LS, pistão no 0, canal 63 no 4. Confirme acendendo para quantos? Tanto a Mike Eco Delta, o controle não copiou a informação completa. O controle não copiou o seu cotejamento, o senhor ultrapassou o farol da barra e pretende a subir para que nível? Gente, autorizado subida para 1.000 pés, ajuste no 0.2, é poste fora do CTR. Gol no 807, reduz a velocidade para 2.009. Gol no 807. 1090, até 3.092. Gol no 396, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.2. 4.000 pés, confundindo o gol no 396. Gol 3.192, desça para 0.50. 050, né? 3.092. 1.8 para o localizador, curva à direita para o 085. 1.8 para o localizador, curva à direita para o 085. Autorizado, desce para 2.000 pés, ajuste na 092. Ajuste na 092. Para cópia. Copia. Puxa 6327, autorizado para Ilhéus, inicialmente nível 240. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, Leda e após direto Ilhéus. Transponder 5177, controle em 1.9.3, perdão, 1.9.80, cotejo. Autorizado Liel, inicialmente nível de voo 240, decolando da 1.0, primeira curva direita. Saída da EL Leda, após Leda direto Liel, 5177 ao transponder, 198 ao controle. A Schneider 6327 está pronto para o direcionamento no 1. Puxa 6327, correto o cotejamento, autorizado puxa acionamento no 01, o altímetro 1012, chama para o táxi. 7012, chama lá. 251, boa tarde. Na final para o pouso em Camaçari, o Guardião 06, quem estiver é proibido. Guardião 06, frequência livre. Livre, já volto. Aqui é com Delta, frequência livre. Gol 807, curva esquerda para o 180. Gol 807. Mantém 4.000. Zero descida para 3.000 pés. Gol 396 para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite localizador. Curva esquerda para o 360, limite localizador, gol no 396. Olha, aliás, o Xenar 6312. Xenar 6314, chame torre 11895. Pois é, 6314, obrigado, chama torre 11895, Xenar 6314. 118, complete, final do procedimento LS, XOI, pistão 0, chame torre Salvador em 118.95. 118, Voo 1807 para o localizador esquerda 150, 30 descida para 2000 pés, ajuste na 012. Dirige 2000 pés, esquerda para 150. Voo 1807. 012, leve o posto, pistão 0, Chanel 63, 104. Trote Tango Golf, Recife, 126, decimal, correção, 128, decimal 8. 128, decimal 8, Fox Tango. Na 396 vai interceptar o localizador. Confirme, chamando o solo. É o 35241, pronto, pushback e acionamento. Ah, ok, está autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 012. 012, autorizado, chamar a pista. 1396. Autorizado em localizador, vamos 396. Aguarde devido ao tráfego na posição de 2 horas, 5 milhas, cruzando 2.500 para 2.000 pés, com 2109 e 1 speed. Visual com tráfego, voo no 3192, reduza para 2009. Tá reduzindo, tá 3192. Voo no 396, desce para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 pés, vem 12, voo no 396. 3192, desce para 3000 pés, ajuste na 012. 3000, 1012, tá 3192. Voo no 396, reduza para 1709, devido ao tráfego 12 horas, mantendo 1909 e 1 speed. 1709, voo no 396. Então 3192, reduza para 1970. 1709, está 3192. Papa Tango Mike, Papa Power do Spirit 170, correction, 190 knots. Reduce 190 knots, Mike Papa. Mike, Papa Papa, descend to 4000 feet, Venet 1012. 1012, descend 4000 feet, Mike Papa Papa. Voo 396, autorizado localizador. Vai curva à direita para interceptar o localizador, voo na 396. Voo 807, Torre Salvador, 1895. 3, na minha curva direita para interceptar o localizador, na próxima com tráfego na frente. Ciência. Boa tarde. Poxa, 6314, boa tarde. Taxi na AFA, chame antes da táxi Juliette. Taxi AFA, Juliette. Para o táxi, a senhora 6327, com 90 a bordo, 3h30, Aracaju. 3h30, 90, Aracaju, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895. Tenha uma boa tarde. 1895, ponto de espera, livre o táxi, 6327. Mike, papapapá, traffic 12 o'clock, 10 miles, crossing 4000 feet to 3000 feet, with 180 knots, 1 speed. Reducing 180, crossing now 200, reducing 180, Mike, papapá. Roger. 2 milhas para a cabeceira, continua agora a liberação. Gente, aguardando. 8 está certo. Paulo Salvador, boa tarde, eu sou o 5627, sendo a informação ótima. 3-0-2000-1012, 3-0-9-2. Papatango Mike, Papa Papa, same 3000 feet, QNH 1012. 3000 feet, 1012, Mike, Papa Papa. Era Montes Claros. 67, 4 horas em Montes Claros. Vai prosseguir o táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10. A torre 1895, o altímetro no 012, tenha uma boa tarde, 352, 4 horas. Bem, apresentado o mundial, ponto espera da 10, 18, 4, 5, 1, 0, 1, 2, 2. do radar, 63 milhas sudoeste do Oeste Salvador, autorizado chegada Mária, desça para 050. Entra na praia do mar e corre para a descida 050, vai passando ali uma fila do lado. Juliette, Xané 6314. O Xané 6314, chega a passagem aeronave da Trip, à sua esquerda. Após ingresso via Juliette até o través do portão meia dúzia, a partir de onde seguirá a viatura, follow me até o portão 09. Ok, já passou a jornada da Trip, prossegue no táxi Juliette, passa até o através de meia dúzia, aguardando o follow me para seguir o 89, o Xané 6314. O TAN 3155 na escuta, Pacote? 3155, pronto. TAN 3155, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após Leda e Eudes. O transponder é 5416, o controle em 119.8, corteja. Autorizado, 340, Upper Zulu 44, decola 10, curva à direita da El, Leda, Eudes. 5416, transponder 19.8, ao controle. Correto, 3155, chama pronto para acionamento. Agora. No 807, o solo 36, direito 29. 29, 807. O 396, pouso autorizado, 710 com 15. Livre pouso 10, gol na 396. Sendo externo, baixada travada, tá 3092. Gente, continua agora a liberação 392, tráfego P7, uma milha dois, da cabeceira, 37 gol. Sim, se aguarda, 3092. O transponder é 5422, o controle em 119.8, corteja. Solicitado 190, Palha da Cachorra, saída Cuca, após Caju. Decola da 10 com curva esquerda, transponder 5422, o controle Salvador 119.8. 5527. Confirmando 5422, eu transpondo, chamo para o acionamento no parte 3, trip 5627. 5422, chama a garrafa para o acionamento, eu estou aqui, 6827. Rumba 83, na escuta para qual? Rumba 83, autorizado para Fortaleza, nível 090, pela Whisky 1. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Lotar. O transponder é 5417, o controle em 119.8, corteja. 396 no solo 35 direito 129. Direito 129.